Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Está no ar mais um Sessão das Seis, o seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV. No ar em 95,3 FM ou pelo site www.radio.fiscar.br para todo mundo. Olá, eu sou a Gabriela Nogueira e o Sessão das Seis é o seu programa de trilhas sonoras aí de cinema e televisão. E ele está sempre aqui de sexta-feira, sempre às 18 horas, falando para você e mostrando umas músicas legais. Isso aí, aqui quem fala é o Maurício Zatoni, locutor também do Sessão das Seis. Vou aí junto com essa galerinha animada aqui também, uma hora com vocês, num programa sobre o Jack Nicholson. Mas antes eu vou falar pra vocês os contatos, pra vocês entrarem, falar com a gente aqui, indicar música, indicar tema de programa. Manda um e-mail pra gente, ó, sessãodas6@gmail.com. Fala aí com a gente acessa esse e-mail sempre e vê aí se vocês estão comentando alguma coisa com a gente. Você pode também adicionar a gente no Twitter, seguir a gente no Twitter, twitter.com/sessãodas6. Você pode também acessar o nosso blog e lá você escuta os nossos podcasts, www.sessãodas6.blogspot.com. Ou fala aqui com a gente ao vivo no Hotmail, no MSN da rádio, radiofiscar@hotmail.com. E é isso aí, vamos para a... Vamos para a sessão 20? Olá, ouvinte, eu sou o Thiago Rigolino e na nossa sessão ouvinte, que é a sessão que a gente convida aqui um amigo ou um ouvinte nosso, um fã, pra dar a sua dica de música, a sua dica de filme pra gente. E hoje a ouvinte da semana é a Branca Arruda. Branca, na escuta? Oi? Branca ouvindo a gente? Branca, tá aí? Bom, a gente teve um problema aqui. A gente vai tocar primeiro a música da Branca. Branca, oi? Oi. Oi, Branca, tudo bom? Tudo bom, Ti. Eu tô escutando vocês, sim. Tava escutando? Ótimo. Fala pra gente aqui qual que é a música que você escolheu hoje e qual que é o filme, né? A música que eu escolhi é Days Like This, do Van Morrison, que é de um filme do Jack Nicholson também, que é o Melhor Impossível. Ah, é aquele que ele tem um transtorno obsessivo compulsivo, isso, né? Isso. Eu sei bem, sabemos bem como é isso, né, Branca? Acho que o Thiago se identifica minimamente com esse personagem, né? Um pouquinho, vai. E alguém aí sabe quem tem alguma coisa, sabe alguém quem que é o Van Morrison? Sabe alguma coisa dele? A Branca não sabe, não, né? Ai, eu conheço pouco, eu gosto mais da música por causa do filme mesmo. Tá lá. O que você gosta mais no filme, Branca? Ah, eu acho que é do transtorno obsessivo compulsivo do Jack Nicholson, que ele faz muito bem. Sim, ele andando na calçada, pulando as linhas, é muito engraçado. Você não acha, Branca, que o Jack Nicholson, a gente vai discutir, eu acho, que eu vou jogar essa questão no programa de hoje, que ele tem uma coisa muito parecida entre todos os filmes dele, o personagem dele tem sempre alguma coisa parecida, meio louco... Meio perigoso. Eu não parei pra pensar nisso, não, mas agora você falando, acho que pode ser que tenha mesmo. Eu acho que ele traz a persona dele pra todos os filmes, né? Ele sempre tem. Tá ele ali, e tem um filme que tá mais louco, outro menos, né? Outro mais do bem, como nesse Melhor Impossível, outro ele é mais vilanesco, talvez. Eu sempre vi ele de uma. Depois do Iluminado, nunca mais vi ele de um jeito diferente do Iluminado. Até mesmo num documentário que eu assisti em um programa de TV, que ele frequentava bastante uns bordéis, assim, e tal. Pra mim, era o personagem do Jack Nicholson de todos os filmes deles, assim. Ele deve ter uma vida bem agitada, né? Bom, Branca, obrigado pela sua participação aqui no Sessão das Seis. Eu que agradeço. Ok, fica aqui com a gente agora até às 7 horas. E vamos ouvir a música da nossa ouvinte Branca, que chama-se Days Like This, do Van Morrison. E é isso aí, pessoal. Pra quem quiser também pedir uma música aqui no Sessão das Seis, é só entrar em contato com a gente. O Maurício já falou, mas é sempre bom repetir. Nosso e-mail é sessãodas6@gmail.com. Vamos então com Van Morrison e Days Like This. When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, There'll be days like this when no one's in a hurry. There'll be days like this when you don't get betrayed by that old Judas kiss. Oh, my mama told me there'll be days like this when you don't need an answer. There'll be days like this when you don't need a chance. There'll be days like this when all the parts of the puzzle start to look like they fit. Then I must remember there'll be days like this. Playing tricks when you don't have no freeloaders out to get their kicks. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this when no one steps on my dreams. There'll be days like this when people understand what I mean. There'll be days like this when you ring out the changes of how everything is. Well, my mama told me there'll be days like this. There'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Oh, my mama told me there'll be days like this. Estamos de volta com Sessão das Seis. Acabamos de ouvir aí a música do ouvinte branca, ouvinte de hoje. A música Days Like This, do Van Morrison. Vamos então introduzir o tema de hoje, que aí são os filmes do ator Jack Nicholson. Provavelmente você já assistiu pelo menos um desses filmes, eu tenho certeza. Bom, o Jack Nicholson, ele nasceu em Nova York em 22 de abril. Aí tá chegando o aniversário dele. 22 de abril de 1937. Pertinho do seu, hein, Gabi? Pertinho do meu. Logo um até dia o antes. Ano, né? É. Bem pertinho. E ele foi criado pelos avós maternos, achando que eles eram seus pais. Ele só descobriu que sua mãe era sua avó e a sua suposta irmã era sua mãe de verdade através de um jornalista que escrevia sobre ele, né, para a revista Time em 1974. Então aí ele já tinha quase 40 anos quando ele descobriu a farsa da vida dele. Nossa, Sessão das Seis sempre trazendo os bafões dos artistas, né? Aqui no, pra vocês. E, inclusive, o Jack Nicholson já foi premiado com 7 vezes com o Globo de Ouro e já foi indicado ao Oscar 12 vezes. Ele venceu 3 vezes a premiação. Ele é conhecido por um estilo irônico e até obscuro, engraçado e neurótico. Como o Maurício estava falando antes, tem um pouquinho de um certo... uma persona dele que acaba transparecendo em vários filmes, em vários personagens que ele faz. Mas eu discordo um pouco do Maurício, acho que tem um pouco de... cada personagem ter uma certa individualidade, assim. Acho que você pegar alguns filmes, principalmente você pegar os filmes mais antigos, da década de 70, e comparar com esses mais recentes aí, são... até que tem uma certa diferença. Até queria aproveitar para perguntar aqui pro resto da equipe do Sessão das Seis, quando a gente fala em Jack Nicholson, qual o filme que vocês lembram, assim? Qual é o primeiro que vem na cabeça? É, para mim vem o Iluminado mesmo. É, isso que eu ia falar, para mim também veio o Iluminado. É, por muito tempo foi o Batman para mim, mas acho que hoje em dia o Iluminado ganha de 1000 a 0, sei lá. É o que fica na cabeça mesmo. Eu acho que só eu, para mim, vem o Melhor Impossível, né? Não sei se foi o primeiro que eu... tinha idade suficiente pra reconhecer, assim, quando fez sucesso. Pra mim ficou muito marcada a imagem dele no Melhor Impossível, só muito depois que eu fui descobrir os filmes mais antigos dele, inclusive O Iluminado, o mesmo Passageiro Profissão Repórter, do Antonioni, e vários outros filmes, talvez muito melhores, que eu considero hoje. Aliás, o Passageiro Profissão Repórter, do Antonioni, que tem o Jack Nicholson, eu acho que ele tá bem, bem, bem diferente dos outros filmes. Eu também, isso que eu ia falar, ele realmente tá mais... entre aspas, sei lá, light, né? Ele tá um pouquinho menos louco e tal. É também é um filme um pouco mais introspectivo, né? É um filme diferente. Talvez isso ajude um pouco. Não talvez sei. Os diretores pensem nele por essa coisa meio surtada, né? Desses personagens surtados, né? E buscam algo parecido também, não sei. Bom, como a Laura disse, que a gente fala bastante de uns bafões aqui dessa galera aí, do cinema e da TV e tal... Agora vai começar com uma parte do programa que a gente só conta bafão, né? Olha só, meu, o Jack Nicholson teve 4 filhos com 3 mulheres diferentes, sendo que ele só foi casado uma vez, né? E ele se ligou aí a várias... Ele teve um relacionamento com várias modelos e atrizes, sendo que com a Angélica Houston, a bruxa lá do... Como chama aquele filme lá, das bruxas? Você lembra, Gabi? Abracadabra? Não, com a Angélica Houston. Ela é da Família Adams. A Mortícia? Ah, é a Mortícia da Família Adams. Sendo que com ela foi o que durou bastante, que mais durou 17 anos, né, de relacionamento. E mais pra frente a gente vai falando um pouco mais desse ator aí, agora a gente vai pros filmes. O primeiro filme que a gente vai falar é um dos mais recentes dele, que é um filme de 2006, chama-se Os Infiltrados, né, é um filme de Martin Scorsese, e que o Martin Scorsese ganhou seu primeiro e merecido Oscar, depois de muitos anos aí atuando e de muitos filmes também, ele ganhou seu primeiro Oscar em 2006 pelos Infiltrados. O filme também ganhou a melhor direção, aliás, além de melhor direção, melhor filme, melhor roteiro e edição, ganhou bons prêmios aí, né? O Jack, ele vive um chefão da máfia irlandesa que controla a ilegalidade nas cidades de Boston e Nova York. Aliás, esse papel trouxe de volta ele nas formas mais aí vilanescas, né? Ele tipo faz o cara do mal, né? Algo que ele não fazia uns 10 anos, mais ou menos, antes disso, que ele fazia aqueles excêntricos do bem, né? Como a pessoa do Melhor Impossível, que eu esqueci o nome, mas que a nossa ouvinte branca lembrou aqui e trouxe a música. E, como eu disse aí, qual filme que a Angélica Houston também fez? Era Convenção das Bruxas, ela era a chefã das bruxas lá, Super Sessão da Tarde, esse filme. Nossa ouvinte Ana aqui dando a dica pra gente. A Ana aqui também falou? Foi a Ana que lembrou. Tá lá, aqui, Ana, tenho certeza que você era careca, né? Bom. Dos Infiltrados aí, a música que a gente vai ouvir é do grupo Dropkick Murphys, que é uma banda que eu gosto pra caramba, assim, Celtic Punk é o estilo deles. Eles formaram essa banda em Massachusetts, nos Estados Unidos, né, não é nos escandinavos países. E eles tocavam juntos no porão de uma barbearia e tal, e numa barbearia de um amigo. E o nome da banda foi tirado aí de um possível centro de reabilitação de drogados, né, Dropkick Murphys. E o som deles mistura street punk, música irlandesa, né, céltica, aquelas gaitas de fole e tal, e rock and roll hardcore. Então a gente vai ouvir I'm Shipping Up to Boston, Dropkick Murphys, da trilha do Os Infiltrados, filme de 2006, Martin Scorsese, com Jack Nicholson, aqui no Sessão das 6. We'll be right back. Estamos de volta com Sessão das 6. Acabamos de ouvir a música do filme Infiltrados, Os Infiltrados, I'm Shipping Up to Boston, da banda aí Dropkick Murphys. Vamos falar então de mais um filme do Jack Nicholson, que é a comédia Tratamento de Choque, que é um filme de 2003. Bom, e nesse filme, né, o Jack Nicholson tem uma estranha... Ele vive um psicótico terapeuta, né? Ele é um terapeuta mais surtado do que qualquer paciente. E ele faz um tratamento aí experimental com o personagem do Adam Sandler. E aí ele leva o Adam Sandler à loucura, ele irrita ele. A função dele, acho, a intenção maior dele é tirar o cara do sério. Mas assim, ele irrita o espectador também. Acho que é o filme mais irritante que eu já vi na minha vida. Mas é legal. Fez a lição de casa, né? Conseguiu irritar todo mundo. Bom, a música que a gente vai ouvir é da banda The Who. Célebre banda The Who, do álbum Who's Next, que foi lançado em 71 nos Estados Unidos. É considerado um dos melhores álbuns de estúdio da banda, que é inglesa, né? O álbum foi considerado o 28º melhor álbum entre os 500 melhores álbuns de todos os tempos, segundo a revista Rolling Stones. Vamos ouvir a música que está na trilha, então, do Tratamento de Choque. A música se chama Won't Get Fooled Again, com The Who. Você está ouvindo Sessão das 6, especial Filmes com Jack Nicholson. Thank you. É, vocês estão escutando Sessão das 6 aqui na Rádio Fiscar. E agora a gente... O tema de hoje, né? Jack Nicholson, o ator Jack Nicholson, os filmes que ele participou aí, né? E o filme que a gente vai tocar uma música agora e comentar um pouquinho é um filme do Tim Burton, que tinha uma história assim, mais ou menos. Ó, os marcianos lá de cima olhavam pra Terra e, meu, esse planeta é muito legal, vou pegar pra mim, vou invadir. E aí esses quase... esses humanoides aí, bichos esquisitos, verdes... Verdes? Verde. Verdes. Atacaram a Terra. E o presidente Dale, o grande Nicholson, tem que tomar uma decisão, né, de salvar o planeta. Esse filme é do Tim Burton. Pois é, e foi dito até pro diretor Tim Burton, né, várias vezes, pra não matar o personagem do Jack Nicholson num filme. E isso só fez ele fazer... ele, além de criar mais um personagem, matar os dois personagens do Jack Nicholson. E um até um... a gente soltando um spoiler aqui, é o presidente dos Estados Unidos, até que tem que salvar, é o mocinho aí do filme, né? Então a gente vai ouvir do Marte Ataca, que é um filme de 96, a música It's Not Unusual, do Tom Jones. Eu acho que vocês vão reconhecer essa música, que é uma música bem... bem conhecida. Bem conhecida, é, acho que essa é a palavra. No bloco anterior a gente escutou The Who, Won't Get Fooled Again. E agora a gente vai ouvir It's Not Unusual, Tom Jones. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you want to do. Why can't this crazy love be more? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. É isso aí, pessoal. Vocês acabaram de ouvir Tom Jones com It's Not Unusual. Essa música tá na trilha sonora do filme de 96, Marte Ataca, estrelado pelo Jack Nicholson. Você está ouvindo Sessão das 6 e nosso tema de hoje são exatamente filmes estrelados por esse grande ator americano, né? Ele começou a carreira como ator, escritor e produtor, e a estreia dele nas telas foi com o filme The Crybaby Killer, em 58, com Roger Corman. Nesse filme, ele já fazia um papel de delinquente juvenil que entra em pânico depois de atirar em outros dois adolescentes. A gente tava falando dos personagens perturbados do Jack Nicholson, eu acho que talvez já estivesse um pouquinho no começo, né? E o Jack Nicholson já fez mais de 70 filmes, inclusive, assim, começando a carreira dele até na televisão, com vários trabalhos durante a década de 50, 60 ali. Depois teve uma... acho que o auge dele, nos anos 70 e 80, uma época que ele fazia mais de dois, três filmes por ano. E agora, só mais recentemente, que ele deu uma... tá ficando um pouquinho mais velho também, né? Já tá com seus 70 e poucos anos aí. E fazendo um pouco dos filmes mais espaçados. O último filme dele foi em 2007, se não me engano, né? Que foi o filme com Morgan Freeman. Que é o Antes de Partir, exatamente. Bom, e o filme que a gente vai falar agora, o Easy Rider, que foi estrelado por Peter Fonda e Dennis Hopper. Inclusive, a gente já falou desse filme aqui. Foi o primeiro trabalho de sucesso do Jack Nicholson, né? Foi em 69, inclusive a primeira indicação dele ao Oscar. Bom, e nesse filme, que é um clássico da contracultura americana, né, o Jack Nicholson divide a tela aí com o Peter Fonda e o Dennis Hopper, que também dirige, né, o filme, o Dennis Hopper. E a gente escolheu aí uma música que não é a música tema clássica desse filme, que é a Born to Be Wild, que a gente já tocou em outro programa aqui no Sessão das Seis. A gente vai tocar hoje a música do Jimi Hendrix, que também nunca é demais, né? A música If Six Was Nine, que aí do Jimi Hendrix, que é americano, mas ficou primeiramente famoso na Europa. E aí depois foi para os Estados Unidos, que ele ficou famoso depois da sua performance no Festival Pop de Monterrey, em 67. Vamos ouvir então If Six Was Nine, do Jimi Hendrix. White-collar conservative flashing down the street, pointing their plastic finger at me. They're all pursuing my kind of drop and dive. I'm gonna wave my free flag. It's time for me to die. So let me live my life the way I want to. Yeah. Sing on, brother. Play on. Jimi Hendrix, If Six Was Nine, aqui na Rádio UFSCar, trilha sonora do Easy Rider, filme que a gente falou aí no bloco anterior. E agora a gente vai falar de um outro filme que é uma trilogia, na verdade. Tem o Cada Um Vive Como Quer, é o primeiro, Dia dos Lobos é o segundo, e esse é o Blood and Wine. Esse filme é o terceiro filme da trilogia, foi lançado em 96 e ainda não chegou, não tem uma tradução no Brasil ainda, né? São todos eles dirigidos pelo Bob Rafaelson e todos eles estrelados pelo Jack Nicholson, né? Ele já viveu nesses filmes um filho, respectivamente, né? Um filho e um irmão, e nesse último um pai. E esse pai é um negociante de vinhos, que acaba negligenciando sua mulher e seu filho, né? Nesse Blood and Wine. E a música que a gente vai ouvir desse filme é a música Kimbara, é cantada por uma das maiores cantoras cubanas de todos os tempos. A gente tá ouvindo hoje no Sessão das Seis muitos clássicos do rock and roll, agora a gente vai mudar completamente para ouvir uma música da rainha da salsa, Célia Cruz. Ela já ganhou mais de 20 discos de ouros, inclusive pôde ser vista no Brasil numa novela mexicana que passou no SBT. Se alguém acompanhou A Alma Não Tem Cor, a novela do SBT tinha aí Célia Cruz no seu elenco. Vamos ouvir então a música Kimbara com Célia Cruz, da trilha do filme Blood and Wine, aqui no Sessão das Seis. Llamando, bongo, dile que. Isso aí, pessoal, vocês acabaram... Estamos de volta com Sessão das 6, acabamos de ouvir a música Every Breath You Take, do Sting. Aí um momento nostalgia. Vamos falar agora do filme Refúgio Seguro, um filme de 71, outro filme do Jack Nicholson, né? E nesse filme, uma jovem que tem distúrbios psicológicos, ela vive lembrando do seu passado e da época em que ela tinha aí a inocência da infância, né? E aí ela sai em busca de um lugar para tentar reviver essa época, né? O Jack Nicholson, o papel dele é um dos amantes dessa personagem no filme. E o filme ainda conta com Orson Welles, o diretor de Cidadão Kane, né? O famoso diretor Orson Welles, no papel de um mágico imaginário que ela vê nessas figuras, nessas fugas psicóticas aí. E a música que a gente escolheu desse filme, na verdade, ela é original de um outro filme, que é o filme Bonita Como Nunca, You Were Never Lovelier. O filme, esse é o nome em inglês, né? É um filme de 42, onde os personagens de Fred Astaire e Rita Hayworth dançam e cantam sob a luz da lua na famosa cena de seu dueto. Aliás, o Fred Astaire é bem famoso por vários duetos, onde ele dança e canta, e na época de ouro de Hollywood, onde os musicais tomavam conta, né, de quase todas as produções hollywoodianas, principalmente porque é na época da Segunda Guerra Mundial, então tinha que ter aquela alienação do povo, né, trazer uma certa alegria. E foi nessa época, nos anos 40 e 50, que o Fred Astaire fez sua fama, né? Então a gente vai ouvir I'm Old Fashioned, né? Que é primeiro do filme Bonita Como Nunca e depois do filme Refúgio Seguro, nas vozes de Fred Astaire e Rita Hayworth, aqui no Sessão das 6, na Rádio Fiscar. Escute diferente. Look, little lady, as they say in Brooklyn, I can't bat in your league. I'm a plain, ordinary guy from Omaha, Nebraska. Just an old-fashioned, everyday Middle Westerner. Why, my grandfather was a cattle raiser. so was mine. But you're streamlined. You are today. Sister, I was raised amongst the grasshoppers. I am strictly from corn. I am not such a clever one about the latest fads. I admit I was never one adored by local lads. Not that I ever try to be a saint. I'm the type that they classify as quaint. Quaint that they mother you, quaint that they brother you, must be another you, I like the other you. I'm old-fashioned, I love the moonlight, I love the old-fashioned things, the sound of rain upon a window pane, the starry song that April sings. This year's fancies are passing fancies, but sighing sighs holding hands, these my heart understands. I'm old-fashioned, but I don't mind it. That's how I want to be. As long as you agree to stay old-fashioned with me. Sessão das 6 aqui com vocês na Rádio Fiscar. A gente acabou de ouvir I'm Old Fashioned, do Fred Astaire, Rita Hayworth, do Refúgio Seguro, um filme de 71 com Jack Nicholson no elenco. Agora a gente vai para a agenda da semana, a gente vai contar aí para vocês umas dicas para vocês quais filmes assistir aí. Na verdade, a gente vai falar todos, né? Os que estão em cartaz na semana aí na cidade. O Cineclube, Cine Quanon, Cine Fiscar, Cine São Roque, Alvaro Cine, eles ainda não voltaram à atividade, mas acho que, que vão voltar em breve e tal, a gente vai falar aí. Mas tem um outro Cineclube que já está na ativa aí, que é o Cineclube do Centro Cultural da USP, aqui lá pertinho na saída da Carlos Botelho, né? E tá passando o sexto ciclo de cinema, Olhares Urbanos, o Cinema e as Cidades, vai passar o filme Asas do Desejo, do Wim Wenders. Segunda-feira, da semana que vem, obviamente, 19 horas. Lá na saída da Carlos Botelho, da USP. Entrada franca, né? Exatamente. Bom, e no CDCC, que também é gratuito, amanhã, dia 17, às 8 horas da noite, vai passar o filme As Aventuras de Pedro Malazartes. É uma comédia com o Mazzaropi e grande elenco. É ali na 9 de julho, o CDCC. E lá no Sesc São Carlos, também as tradicionais sessões de cinema, de sábado e domingo, às 18 horas. Essa semana vai passar um filme brasileiro, chamado É Proibido Fumar. É o filme mais recente da Ana Mui Laerte. Tem a Glória Pires e o Paulo Miklos, que teve inclusive em São Carlos essa semana, no show do Titãs, lá no Sesc. Vai estar em cartaz também no filme. E esse é um filme que eu queria recomendar pra quem não viu ainda. É um ótimo filme brasileiro, super divertido. Eu, pelo menos, não sei se alguém mais aqui assistiu, mas eu adorei esse filme. Então, quem estiver em São Carlos esse fim de semana, assistam É Proibido Fumar no Sesc São Carlos. É, eu estarei lá, vocês vão também poder me encontrá-la por lá. Ah, que bom, Maurício, acho que eu também vou. Lá no Cine Iguatemi, os filmes são, no Cine 1, Chico Xavier, no 2, novamente Chico Xavier, né, a biografia do médio brasileiro, né, e Um Sonho Impossível, aquele com a Sandra Bullock, que ela ganhou o Oscar. E no 3 é Como Treinar o Seu Dragão, que é uma animação, e Surpresa em Dobro, que é uma comédia. E no Cine São Carlos, lá na rua Marechal, no centro de São Carlos, tá em cartaz o filme Preciosa, Uma História de Esperança, que também ganhou alguns Oscars aí esse ano, o filme Lembranças e, por último, o filme O Livro de Eli. Mas nesse sábado tem uma sessão especial lá no Cine São Carlos, queria convidar todo mundo para a estreia do curta-metragem, um documentário chamado Variante. Foi realizado pela produtora de São Carlos, chamada Magma Filmes, e também a produtora Filmes de Abril, lá de São Paulo. Então, a coprodução aí, o filme Variante vai passar no sábado, a estreia lá no Cine São Carlos, às 21h30. Então, estão todos convidados, entrada franca. Depois vai rolar até uma festinha ali no Boogie Woogie Bar, na frente do Cine São Carlos. Então, todo mundo convidado para... Quem quiser mais informações também, é só procurar na internet, tem o site do Variante. Vocês podem ter mais informações sobre essa super estreia de uma produção são carlense lá no Cine São Carlos. Então, filme são carlense pro público de São Carlos, no cinema de São Carlos. Acho muito legal esse evento aí. Bom, então vamos finalizar o Sessão das 6 de hoje. Muito obrigada aí pela companhia de vocês. Até semana que vem. Você pode continuar aí durante a semana em contato com a gente no nosso blog, sessãodas6.blogspot.com, ou mandando um e-mail pra gente, sessãodas6@gmail.com. E fazendo comentários aí no nosso Twitter, twitter.com/sessãodas6. É isso aí, eu queria mandar um beijo pro pessoal que tá escutando a gente. Ana Kiel tá lá em Campinas escutando a gente. Pessoal da Casa Verde, Luiz, Kayle, Cissa e Carol, que disseram aí que dançaram loucamente a música Kimbara, da Célia Cruz aí. E a gente também queria mandar um beijo pra nossa ouvinte de hoje, a Branca Arruda. E também um beijo especial pra Gil Panini e pra Laila, que estão ouvindo a gente aqui de São Carlos. Um beijo pra vocês. Isso aí, pra todo mundo. A Melissa também, que é artista plástica, residente no Janela Aberta. Também, um beijo, tá escutando a gente. E fazer os créditos aqui do programa. Esse programa tem produção e pesquisa de Ana Kiel, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Maurício Zatoni, Thiago Rugolino e Eduardo Barbosa, From São Paulo. Isso aí. Então é isso aí. Boa noite a todos, bom final de semana. E vão assistir os filmes que a gente indicou aqui. Como o Maurício disse, a gente já vai estar lá no Sesc. Que talvez a gente se encontra, não é verdade? Boa noite a todos e até o próximo programa. Rádio Fiscais, escute diferente. Escute diferente, boa noite.